Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. As músicas do coração, aquelas que nos ressoam nos ouvidos durante tanto tempo, que parecem trazer até nós a respiração e o deslumbramento que julgamos sempre perdidos. Nem memória, nem ressurreição. Com elas convive tudo o que se viveu e persistentemente se vive. Thank you.

Thank you.